Programa Expresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, na nossa última entrevista de hoje, um bate-papo aqui com o Luciano Reis, que é presidente do Rotary Clube Cafezais, e também com o Cássio Murilo Monteiro, professor da Unifeg, professor de escolas de ensino médio, também faz parte da Pastoral da Sustentabilidade lá de Gospé, e a gente vai estar batendo um papo, acho que muito legal. Gostaria de pedir aqui a atenção de todos os nossos ouvintes, que é um projeto que eu achei fantástico quando vi na internet, por isso imediatamente quis trazer esse projeto aqui para a gente conversar no programa Expresso. Luciano, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde, ouvintes do programa Expresso. O meu agradecimento aqui pelo convite, será um prazer a gente estar aqui nesse bate-papo. Prazer é todo meu. Cássio, boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio, boa tarde, ouvintes da Rádio Pássaro da Ilha, e estamos aqui para esclarecimentos. Vamos começar perguntando aquela perguntinha: o que é o Guaxunacentes? Acho que a boa parte da população de Guaxupé sabe o que é, mas a gente está falando aí para mais de 60 municípios da região. Então, o que é o Guaxunacentes? Correto, Antônio Cláudio. O Guaxunacentes, ele surgiu da necessidade de se promover um trabalho integrado com a comunidade em prol da natureza. Inicialmente, seria um trabalho numa área remanescente, pertencente ao município, para promover a autossustentabilidade da PAI. É uma área muito próxima da PAI, próxima do Unifeg. É uma área que tem uma mata e várias nascentes. Como eu faço parte da diretoria da PAI, meu objetivo é montar uma estrutura que possa beneficiar a PAI. E automaticamente beneficiar toda a comunidade do seu entorno. Porque é um local que de grande potencial, próximo ao centro, onde a gente pode fazer um trabalho com os jovens, as terapias ocupacionais, com horta comunitária, orquidário. É um trabalho que está em elaboração, demanda tempo, porque tem toda a parte burocrática. Nós temos também que buscar parceiros, investidores, para que isso possa ser concluído. Nós temos possibilidades de parcerias, mas ainda necessita de um projeto bem estruturado. Mas já está em andamento e o objetivo é esse: é integrar a comunidade à entidade APAI. E como tomou uma dimensão muito grande, e como eu conheço todas as áreas do município, a ideia é que cada área receba uma entidade filantrópica e que essa entidade assuma o compromisso junto à comunidade, transformando num local de cursos onde possa trazer os jovens para dentro desses locais. A gente está falando de algo muito grande, então. Correto. Não é um projetinho pequenininho, não, que o pessoal vai lá, faz uma limpeza ali nas nascentes, planta meia dúzia de árvore ali, opa, fizemos aqui um reflorestamento. Não é nada disso, é algo grandioso. Correto, é algo bem estruturado, demanda tempo, não é demanda de um dia para outro. Demanda dinheiro. Correto. E vocês estão tendo o apoio necessário? A sociedade, pelo menos, abraçou? E essa questão da sociedade abraçar, às vezes me preocupa, porque a sociedade abraça, mas quando tem que realmente te pôr a mão no bolso ou trabalhar, ela se afasta um pouquinho. Não, como é que está isso? A questão da sociedade vai da gente passar com clareza quais os objetivos. Como eu disse, demanda tempo, você ir mostrando as possibilidades. É um projeto, por isso que ele se chama projeto socioambiental, que é um projeto que entra dentro das políticas de responsabilidade socioambiental das instituições financeiras, de empresas. Porque o que acontece? Um projeto desse porte, recebendo patrocínio, verbas para esse projeto, ele pode ser deduzido imposto de renda, ele entra no social da empresa, recebe certificações. Então, o que a gente está fazendo? A comunidade tem que compreender o tamanho disso, entender que deverá demorar um certo tempo para que isso possa ser efetivado, mas que eu venho trabalhando com com muito empenho para a gente conseguir a instalação desses núcleos. Hoje, em que momento a gente está do Guaxo Nascentes? É o embrião, embrião do embrião, é o início. Isso, mesmo. É o início ainda, nós estamos vindo parceiros, participando de reuniões aí onde se fala sobre as questões ambientais, exemplos como o Extrema, que foi que eu vi lá quarta-feira em Pouso Alegre. Então, semana você esteve em Pouso Alegre, foi quarta-feira, né? Correto, nós estivemos lá no encontro de prefeitos e com uma palestra do gerente da maior ONG ambientalista do mundo, que é a The Nature Conservancy. E mostrou como o projeto está funcionando em Extrema, que é muito parecido com o que está sendo proposto. Então, a partir do que você viu lá em Pouso Alegre, você já traz alguma coisa para o Guaxo Nascentes? Alguma modificação? Ou não, o Guaxo Nascentes já está perfeito, é só seguir? Não, perfeito nunca está, ele sempre pode ser melhorado. Isso é uma questão que a gente vai, aprende os meios para buscar os recursos. Cada encontro desse, cada aprendizagem, o conteúdo foi muito importante para poder melhorar ainda mais o Guaxo Nascentes. Então, o Guaxo Nascentes é um nome, ainda não é uma ONG, está caminhando juntamente com a Pastoral da Sustentabilidade e com o Rotary Clube Guaxupé Cafezais, do qual eu sou presidente. O Rotary abraçou o projeto prontamente quando eu entrei na presidência, mas no clube. No clube mesmo. Então a diretoria, a presidência abraçou o projeto e ele tomou uma dimensão muito forte. Nós estivemos sábado no treinamento de presidentes lá em Oliveira e nos foi passado o empenho do Rotary em questões ambientais. O Rotary já faz um grande trabalho pelo mundo afora, a erradicação da poliomielite e vários outros trabalhos de fornecimento de água na África, no mundo todo. E agora a próxima gestão terá uma ênfase maior na questão ambiental. Isso a nível mundial? A nível mundial. Então é onde você pode ver a proporção de um projeto socioambiental do modo que a gente está tentando implantar. Então, o Guaxo Nascentes, então, ele vai ser promovido, né? Ele vai ser organizado aí pelo Rotary e pela Pastoral da Sustentabilidade. É uma parceria. E nós queremos a parceria da comunidade. Então deixa Câmara, eu colocar aqui o Cássio na conversa. Vamos lá. O Cássio que faz parte da Pastoral da Sustentabilidade. Isso. Como é que, aí a gente está falando de pastoral, a gente está tendo uma ligação com a igreja, né? Com a igreja católica. A igreja católica abraçou a causa também? Sim, a ideia da pastoral, ela vem desde 2015, quando o Papa Francisco, ele lança uma encíclica chamada Laudato Si, e ele faz uma toda uma análise e, de uma certa forma, uma crítica muito forte às questões ambientais. Ele critica, lança uma série de questionamentos sobre a questão ambiental. E isso veio mais ou menos de encontro com que um grupo de pessoas, professores de Unifeg, pessoas fora da Unifeg, para a gente montar. Começamos em 2015, 2016 a gente teve o prazer de ter um tema ambiental ligado à campanha da fraternidade, que foi sobre saneamento, e esse ano continua a temática ambiental, que fala sobre os biomas. Então, 2017 o tema é Fraternidade, Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Exatamente. A pastoral, então, ela está ligada à Catedral de Guaxupé, Catedral Nossa Senhora das Dores, está dentro da diocese, mas a gente fez essa pastoral de uma forma ecumênica. Ela não é da Igreja Católica. Como a gente aproveitou o tema do ano passado, da campanha da fraternidade, que foi uma campanha ecumênica, então a gente resolveu colocar isso dentro dos objetivos da pastoral. Ela tem uma ligação com a catedral, com a Catedral Nossa Senhora das Dores, paróquia Nossa Senhora das Dores, mas ela abrange outras religiões. O convite é aberto a todos, tanto que nossas reuniões são mensais e a gente faz no Unifeg, que é um território neutro, vamos dizer assim. Então a ideia é essa, ligada à pastoral. E a gente está junto com essa ideia do Luciano no Guaxinacentes. Abraçaram de imediato? É, a gente, ideia? Porque qual é a ideia da pastoral? A gente trabalhar a educação ambiental, que a gente acha que a grande necessidade hoje que existe é se trabalhar a educação ambiental. Isso na educação formal, na educação não formal. Então isso tem uma necessidade muito grande. Porque você define, todo mundo fala assim, acha que sabe um pouco de sustentabilidade, eu estou preocupado com questão ambiental, então acontece isso, aquilo, mas a hora que você vai pegar, então vamos lá, vamos ver realmente o que, que é isso, o que, que é sustentabilidade, qual é o problema ambiental, o que, que isso afeta, o que, que isso causa, o que, que pode ser feito, aí já começa a dificultar, aí já não acha, eu não entendo isso aqui, já vai ficando mais difícil, já vai raliando, vamos dizer assim, sim, as pessoas que se interessam realmente a participar, né? Então a gente entra mais nesse suporte junto ao Guaxinacentes na questão da educação ambiental e também no meio dos projetos, né? As demais igrejas, as igrejas evangélicas, principalmente de Guaxupé, que a gente tem um número muito grande de evangélicos aqui na região, estão fazendo parte? Então. Ou ainda tem uma certa... Ainda não. Restrição. Foi feito o convite. A gente tem um. Tá assim. As coisas. Infelizmente, as coisas na questão ambiental, elas são muito lentas. A gente tem que ter uma paciência muito grande. Quando nós começamos, teve dia, né, Luciano, que foi 3 fazendo a reunião. Mas aí o pessoal, não, agora eu acho que não vai, aquela coisa meio que desanima, mas vamos lá, vamos tocando. O convite é feito todo mês, a gente tem o primeiro sábado do mês, é feita a reunião lá no Unifeg, está aberto para quem quiser participar, e a gente agora já está começando a desenvolver várias ações. Já tem algumas verbas chegando de alguns projetos que nós propomos. Então eu acho que agora parece que vai começar a dar uma... Que tipos de ações, Cássio? Por exemplo, a gente tem... Agora a gente vai começar a fazer palestras em escolas, palestras em igrejas. Até a gente deixa disponível aqui no seu programa. Se entrar em contato com a gente já tem um grupo de pessoas montado para dar palestra, se for necessário fazer cursos. A gente está entrando até em contato com prefeituras para, por exemplo, nas escolas, a gente daria tipo uma... Como é que eu falo? Seria quase uma assessoria para se implantar o que, que é uma escola sustentável, o que, que é realmente a educação ambiental, como ela deve ser trabalhada na sala de aula. Que legal. Porque ela tem que ser uma temática que entre em todos os currículos, em todas as disciplinas. Não é só ficar por conta da biologia, das ciências, da geografia, essa temática. Então tem que ter em tudo. E aí a gente questiona, será que os professores sabem abordar de forma adequada? Então a gente está dando esse suporte. Então tem isso, tem palestra. A gente vai começar com um curso criando, nós chamamos de uma Horta do Bem. Lá no Unifeg, montou um grupo que chama que estuda planta medicinal. Qual é a ideia desse grupo? É resgatar aquele conhecimento cultural, aquele raizeiro, aquele senhorzinho lá da roça que tem um monte de coisa que ele conhece sobre chá, planta, e pegar esse conhecimento, juntar com o científico e começar a produzir material sobre isso. Então a gente já tem uma verba, quer ver se faz um folhetinho com quais as plantas ideais para você plantar, fazer uma horta que tenha lá o raiz que vai servir para dor de barriga, que vai servir para uma dor de cabeça, aquela coisa que a gente tinha antigamente. O pessoal chegava em casa, toma esse chazinho aqui que resolve tudo. Hoje foi de quebra-pedra e tudo. Foi acabando tudo isso. Então, fazer esse resgate é um dos exemplos que a gente quer fazer. Ah, interessante. Então, os diretores aqui de Guaranésia, o Williams Gavioli, que é o nosso diretor do departamento de educação aqui de Guaranésia, pessoal aí de Erceburgo, a Sandra, acho que comanda lá a educação em Erceburgo, pode entrar em contato, né? Para levar esses Williams, projetos. O Williams, eu estou conversando com ele. Legal, a gente ainda está para marcar uma reunião para o Williams e a Nádia. Nádia é do meio ambiente aqui. Exatamente. No caso, o Marcos Basílio é o diretor do departamento de de meio ambiente. Ó, a equipe da casa Bom Pastor, lá de Guaxupé, tá parabenizando vocês, mandando um abraço. Muito obrigado. Valeu, um abraço aí para eles lá de Guaxupé. Lá a Dona Maria faz um trabalho que era da pastoral e tá fazendo inclusive um trabalho interessante lá de recuperação de algumas áreas, inclusive vai começar a fazer adubo orgânico com o pessoal da casa. Essas parcerias acho que são fundamentais para o sucesso, né? Para o sucesso do Guaxu Nascente, né? Qualquer projeto, né, que seja, né? Essa parceria é fundamental, né, Luciano? Correto, isso é essencial. É o propósito do Guaxu Nascente. Quando se fala em Guaxu Nascente, as pessoas falam assim: mas são nascentes, mas não é nascente de água, é um renascer. É um renascer de convivência familiar, é um renascer de amigos, de união em prol de uma causa única, que é cuidar do bem comum, que é o nosso planeta. E essa questão da parceria aí é importantíssima. Você, primeiramente, dá abertura para projetos bons, que é o caso, o que os professores têm a oferecer na questão dos cursos. O que nós podemos fazer com parcerias com instituições financeiras, porque existem verbas para isso. O que nós precisamos é somente da abertura, principalmente do poder público. O poder público compreender que o quanto essas parcerias são importantes. Um exemplo que eu vou sempre usar agora, pelo que eu ouvi, que está funcionando em Extrema, é o projeto de Extrema. O quanto é importante essas parcerias. O poder público dá essa abertura. Existem soluções, só precisa dessa abertura. É. Como é que está o poder público lá em Guaxupé? Está devagar, abraçando devagar, mas está abraçando. O legislativo, eu vi que você reuniu lá com o Danilo, né? Correto, teve uma reunião também, com ele. Inclusive eu fui... Já teve reunião com o Jarbinhas? Com o Jarbinhas, estou solicitando, estou aguardando. Está aguardando ainda? Inclusive Jarbinhas sempre ouve o programa. Jarbinhas, se estiver ouvindo aí, vamos agendar um bate-papo aí com o Luciano, né? Um bom exemplo do que eu fiz quarta-feira, porque eu fiz questão de levar a Comissão de Meio Ambiente da Câmara junto comigo. Sim. Porque qual a importância disso? Cada comissão conhecer a área que ele trabalha. E o cidadão tem essa obrigação, ele tem como dar essa abertura. Se há cursos específicos para cada comissão, faça. Faça com boa vontade, faça com responsabilidade, porque aprende muito. Foi lá comigo o Donizete Luciano, o vereador Donizete Luciano, e o Paulo Beltrão. O que eles trouxeram de aprendizagem valeu e muito. É. Porque, então é isso, é conhecer o que está sendo feito, para que na hora que chegar os projetos de leis para votação, que ele seja votado de imediato. Porque se acompanhou o desenvolvimento do projeto, na hora que chega para análise, ele já conhece o projeto, então facilita, ele leva para a mesa, para os pares, demais ali, vereadores, né? E fica fácil de um projeto ser aprovado. Ó, a Ivonete, quero parabenizar o Luciano e o Cássio e todos os integrantes da Pastoral da Sustentabilidade pelo trabalho em defesa da natureza e do meio ambiente. A esse estudo que o Cássio mencionou é tão bom, é muito gostoso, não dá nem vontade de ir embora. Muito obrigado. Disse aqui a Ivonete. O nosso amigo Xuxa, né, o Ribeiro. Aí, Antônio Cláudio, nosso presidente, está falando bonito, hein? Parabéns, Luciano, pelo empenho e dedicação ao Guaxu Nascentes. É uma honra fazer parte do Rotary Clube Guaxupé Cafezais do Guaxu Nascentes, DJ Xuxa. Um grande abraço, Xuxa. Nosso Odair Ribeiro, né? Isso, Odair. Vamos fazer aqui um intervalinho comercial e voltamos já, dando sequência nesse bate-papo. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM até às 14 horas, conversando aqui com o Luciano Reis, presidente do Rotary Clube Cafezais, e com o Cássio, professor Cássio, lá da Unifeg de Guaxupé. A gente está falando aqui sobre o Guaxu Nascente, esse projeto que eu acho realmente sensacional, fantástico. Está muito no começo ainda, né, Luciano? Tem muito que crescer, mas é um projeto que tem muito aí para crescer, e quem sabe até para chegar em outros municípios, né? acho que começa em Guaxupé com esse primeiro núcleo ali que vai provavelmente ser na PAI, mas depois tem tudo para se espalhar pela região toda, né? Correto, essa é a pretensão. Como Guaxupé é a sede da MOG, e nós queremos, eu tenho conversado muito com o Isaac sobre isso, é que a gente possa levar esse projeto para toda a MOG, todos os 16 municípios da MOG. Lógico que chega no município, vai fazer a adequação para o município, vai mudar de nome, não tem problema. Não é, nosso objetivo é que não é que fique com o nome Guaxunascentes. O Guaxunascentes. Em Guaranés, o pessoal vai querer Guaranascentes. É, não tem problema. Esse é o propósito. Nós queremos é que as pessoas se interessem pela ação. Porque é o que eu sempre digo: questões de interesses. Dos 16, se eu não estiver enganado, 10 municípios, as nascentes, as águas, desaguam no Lago de Furnas. Então, o que acontece? São águas que nos beneficiarão diretamente. Sim. Nós precisamos de água em Furnas para gerar o quê? Energia. Na última reunião mercado, nós ficamos sem energia e nós precisamos de água para gerar energia. Então, são ações que a gente faz em benefício próprio. Não na ação de imediato, mas o retorno que ele irá dar a longo prazo. Então, por isso, o interesse que se torne um projeto regional. Soto Vilas Boas faz parte lá da catedral. Eu disse a ele, falou assim: Luciano, então é um projeto diocesano, que é a Pastoral da Sustentabilidade, que é lá da catedral. É um projeto ecumênico, mas que surgiu lá na catedral. São 43 municípios que fazem parte da diocese. Então, que a gente possa fazer em conjunto, que as prefeituras, as escolas, as igrejas todas possam atuar em conjunto, cada um com o seu nome, não tem problema. Não é o objetivo do Guaxunascentes, ele é só uma ideia. E a gente espera que isso se espalhe e que a gente possa fazer um grande benefício à natureza e se beneficiar disso. Mais os nossos filhos e netos, né? Que está sendo feito é para a geração futura. Sou Otto Vilas Boas, que é um homem que tem muitas qualidades, mas a principal dela é ser vascaíno. Um abraço pro seu Otto também, que já esteve aqui no programa algumas vezes comigo. O piloto disso vai ser na PAI, né? Correto. O núcleo vai ser o núcleo ambiental Olavo Barbosa na PAI de Guaxupé, onde tudo vai começar. Como é que isso vai ser feito? Como é que isso vai ser cuidado? Vai ser só o Luciano Castro que vão estar lá e os diretores da PAI? Como é que isso vai ser feito? Não, Antônio Cláudio, é o seguinte, o local onde deverá ser implantado o núcleo ambiental da PAI é uma área que ele tem, uma área remanescente, que com várias nascentes, que são lá 13 minas que inclusive a gente utiliza, que é o que abastece os lagos do Parque do Lago. Nós já fizemos no dia 1º de junho de 2016, juntamente com a Pastoral da Sustentabilidade, Rotary Clube Guaxupé Cafezais. Você havia falado sobre as igrejas evangélicas, eles estão junto no projeto. Os desbravadores participaram conosco e estão junto para o que a gente precisar, inclusive com os aventureiros também, que são menores. Todas as ações que nós formos fazer, eles já se disponibilizaram a participar. Tá junto. Então, além da Adventista do Sétimo Dia, outras igrejas já se dispuseram a ser voluntários no projeto. Então, é isso. É para que o início do núcleo ambiental da PAI já foi iniciado com o plantio de árvores frutíferas. Quem está cuidando dessa área são moradores do entorno que estão capinando, irrigando, plantar mandioca, desenvolveu a permacultura, plantio de milho. Então eles utilizam a área, cuidando, não tem mais lixo lá. No dia do plantio nós coletamos 5 volumes de lixo, juntamente com os jovens, os desbravadores, o pessoal da pastoral e nós do Rotary. E os moradores estão dando continuidade a isso. Essa é a educação ambiental. Tá. Aí depois vem a parte estrutural, que é o projeto arquitetônico. A construção de um ginásio poliesportivo, onde haverá também várias salas para que apoio pedagógico, um curso técnico, apoio psicológico e várias, uma estrutura bem montada que beneficiará diretamente a PAI e todos os moradores do entorno. Daquela região. Isso, daquela região toda, que são 7 bairros que abrange esse núcleo, por isso é chamado de núcleo, porque ele está no centro de 7 bairros. Então o objetivo disso é que lá tenha uma horta comunitária, um orquidário social, onde os jovens, os aposentados e quem quiser aprender a cultivar orquídeas possa aprender. A horta comunitária, os mesmos parâmetros, que voluntários, que jovens e aposentados possam atuar nessa horta, beneficia a PAI com os produtos, ele terá direito a levar para consumo e o restante pode ser vendido para gerar renda em prol da entidade. Quando vocês chegarem a apresentar esse projeto ali para os vizinhos, para os moradores ali do entorno, qual foi a reação deles? Eles estão bem envolvidos, eles estão aguardando com ansiedade, porque nós, na verdade, ainda nós não criamos um projeto visual, ainda não tem uma maquete, por exemplo. Tá tudo na cabeça, mas ainda não está ali na prática. Mas eles já estão, para você ver como é interessante, que eles já estão atuando num local, que já foi passado para eles qual a ideia, e já compreenderam. Esse projeto arquitetônico, essa maquete, é o caso que eu já poderia ter bancado um projeto desse, mas o intuito não é esse. O intuito do projeto é integração. E a Unifeg deverá desenvolver esse projeto. Por quê? Porque é a parceria que nós precisamos. Nós precisamos de parceiros que possam fazer esse trabalho em conjunto, porque se eu faço banco um projeto, será um projeto meu. E eu não quero um projeto meu. Esse projeto não tem o nome do Luciano, ele tem o nome da comunidade, da parceria de um todo. Então, é por isso que ainda nós não temos esse projeto arquitetônico, estrutural, para mostrar, e não tem uma maquete eletrônica ainda. Mas ele já foi iniciado na prática, é o que eu te disse. Já, os vizinhos já estão atuando e a pretensão é que todos os bairros abracem a ideia, que a gente possa levar para todas as áreas remanescentes do município. Quando você teve essa ideia, ou as pessoas tiveram essa ideia, qual que era o objetivo principal? Porque a gente já falou aqui de Unifeg, já falou de pastoral, já falou do nome de igreja, já falou de alguns políticos, mas qual que é o objetivo principal? A ideia surgiu, como eu disse, quando eu entrei na PAI, e vendo a necessidade de uma estrutura melhor para que a PAI se tornasse autossustentável. Como eu moro ali na nascente do Parque do Lago, já eu tenho 23 anos, e eu conheço o potencial da área, e a minha vontade sempre foi que se tornasse um parque. Aí eu vi o que nós tínhamos à disposição, como é uma área que pertence à prefeitura. Tem uma área particular que está sendo negociada também, mas os proprietários estão bem envolvidos no projeto também. Já abraçaram até o Esmerino Camargo, eles já estão bem envolvidos no projeto. Então a ideia inicial veio disso, de transformar uma área que estava praticamente abandonada num bem para toda a população. Inicialmente para a PAI, mas que beneficie toda a entidade. Não será a sede da PAI, é um complemento. Eu propus à diretoria da PAI, como eu faço parte da diretoria, propus ao presidente, ao Elson, que o Rotary seja parceiro na administração, para que não cause assim, um transtorno para a diretoria da PAI, porque já é complicado ela administrar a entidade. Sabe as dificuldades, né? Então nós nos propusemos, isso tudo depende de aprovação e tudo mais, para a gente auxiliar na administração. Então a ideia veio disso, de transformar a área num benefício para toda a comunidade. Sabe qual que é a minha maior preocupação? Porque o projeto é muito bonito, Cássio, Luciano, o projeto é fantástico, é maravilhoso. Eu imagino que deve estar lotado de político querendo lá tirar foto com vocês, para aparecer na foto, no final de tudo, mas quem vai pegar ali mesmo para fazer vão acabar sendo vocês dois. Você já tem consciência disso? Do trabalho que vocês vão ter pela frente, Cássio? Já. Já, porque não sei, eu não, ultimamente eu não acredito que tenha tanto político querendo tirar foto assim, não. Não tem mais. Eu acho que infelizmente a nossa política, acho que nacional, sei lá, nacional, estadual, talvez até algumas municipais, são meio negligentes com, com a questão ambiental, infelizmente. E, porque é uma questão grave, a gente está numa situação de praticamente às portas de um caos ambiental no planeta, por conta de redução de nível de água, aumento de aquecimento global, enfim, assim, a gente tem uma redução de áreas de nascente, que é inclusive como foi o início da proposta da Guaxa Nascente. E não sei, eu vejo que parece que... Mas essas medidas que o governo toma, que se fala tanto, não tem reflexo nenhum. Sabe, tem um reflexo, mas é muito pequeno. Eu vejo assim, por exemplo, o ano 2015 para 2016 teve a assinatura, o Brasil foi um dos países que assinou os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 17 objetivos. Isso, exatamente. E de lá pra cá, e aí? Você não vê. Tá colocando você em prática? Tá no meio, tá você mexendo? Não vê nada? Não. Não. Aí você começa a comentar, você vê assim, bom, aonde. No que o governo tá abraçando? Tá certo que são objetivos ambientais, sociais, econômicos, entra na questão jurídica, nessas questões ambientais. Mas ainda são medidas muito tímidas. Eu vejo, a nível federal, um trabalho interessante, acha muita coisa disponível, mas eu não sei, eu acho que a vontade da teoria para a prática ainda tem um caminho longo aí, muitas vezes, para percorrer. Eu acho que essa prática hoje na questão ambiental, eu acho que é o maior problema. Então esses 17 objetivos aqui, você acha que não serão alcançados nesses 15 anos? Eu acredito que sim, pode até alcançar, porque ele substituiu os 8 objetivos do desenvolvimento do milênio. Que o Brasil, inclusive, cumpriu muitos deles. O Brasil assina tudo. Mas houve uma melhoria. A gente, por exemplo, saiu do mapa da fome em 2014, que era um dos objetivos do milênio. E por incrível que pareça, apesar dessa dificuldade, o Brasil é referência nas negociações internacionais, em fóruns ambientais, para você ter uma ideia. Então, eu acho que se houvesse uma prática maior, essa situação teria uma situação muito melhor. Vamos pegar uma outra coisa para te ilustrar. Mas o Brasil é referência no que, Cássio? Olha, tem muitas medidas relacionadas a, por exemplo, redução de nível de poluição. Em comecinho de 2004, o Brasil era o quarto maior poluidor do ar do mundo. Nós só perdíamos para, na época, Estados Unidos era o primeiro. Aí vinha a China, a Rússia, quarto lugar é o Brasil. Aí começou a fazer algumas medidas, e uma boa parte dessas medidas vinha do campo, área de desmatamento, em seguida de queimadas. Hoje já está lá em 30º e pouco lugar. Então você vê que quando quer, faz alguma coisa. Então seria um exemplo. Sim. Agora, e entra, quando eu falo que essa questão da teoria e da prática, que é a distância entre as duas está muito grande, a gente tem, por exemplo, legislações ambientais no Brasil que são referências em outros países, mas e a prática delas aqui? Fica complicado. O ano passado teve a campanha da fraternidade falando de saneamento básico, quer dizer, vamos tirar o básico, mas o saneamento em geral tá complicado. Se a gente pegar o Sudeste, que é uma região mais rica, mais urbanizada e etc., ainda tem problemas graves de saneamento. Imagina para outros regiões então, do Brasil. Aí é mais complicado. E aí entra numa situação complicada, porque olha só, tá desde 2010, 2011, que os municípios já tinham que fazer planejamento para onde vai o lixo, como é que é o tratamento do esgoto, como é que é o processo se vai implantar uma coleta seletiva, percebe? E aí vem dando tombo nisso. Não deu tempo, prorroga, prorroga, e vai prorrogando essas coisas. A questão do aterro sanitário que a gente até discutiu na primeira entrevista, eu notei. O prazo para os municípios com menos de 50 mil habitantes, que é o caso de Guaranésia, é 31 de julho de 2021. Então, era para 2014. 11. Era, né? O primeiro prazo. No caso de Goiás, é de 50 a 100 até 31 de julho de 2020. Né? E aí vai prorrogando isso. Vai prorrogando, porque os municípios não dão conta, né? Dizem que não dão conta, não tem um projeto de conscientização, porque a população joga o lixo de qualquer forma, né? Não tem esse projeto de conscientização. Você quer falar o quê, Luciano? Essa questão, questão dos aterros, eu até tava. É Felipe, né? Felipe Laudati, tava, que é o vereador. Felipe Laudati estava falando mais cedo, né? Há 15 dias o doutor Silvio estava falando também, falou sobre a questão de aterros sanitários, a polêmica de se montar um aterro regional aqui em Guaranés, é isso mesmo? É isso. Então, são ideias que vão surgindo, que até foi passado, mas isso é uma ideia ainda. Eu espero que a gente possa discutir muito com o secretário de desenvolvimento, com os empresários do setor calçadista, do setor das fábricas de tecidos, que eu tive uma conversa com o Laércio, foi animadora. Quando o Luciano está falando do Laércio, é o Laércio da fábrica de tecido de Santa Margarida, né? Porque o nosso prefeito chama Laércio, isso, então correto. A pessoa pode confundir. Então ele me falou sobre o volume de resíduos que a fábrica gera. Juruá gera um grande resíduo também das fábricas de tecido de lingerie, né? E vem surgindo ideias do quanto isso pode ser transformado em renda, em produtos que possam gerar rendas para famílias que estão desempregadas, que jovens que podem ser inseridos no mercado de trabalho, fazendo o quê? Utilizando esses resíduos para construir, para fazer artesanato, transformar em produtos que possam ser vendidos. Então você gera rendas, você gera emprego. São ideias que precisam ser conversadas, debatidas. É o mesmo caso do resíduo do setor calçadista. Que gera um grande resíduo também, um volume de resíduos também que são poluentes, que podem ser também transformados em matéria-prima para outros produtos. Uma ideia é a telha, o tijolo ecológico. Precisamos de químicos para derrubar o cromo? Precisamos. Mas tudo é possível. Falta boa vontade, Luciano, é isso que está faltando? Não diria. Falta. Falta boa vontade para poder compreender a dimensão disso tudo. É você pegar lixo e transformar em renda. O que acontece? Não tem como você deixar. Seria hipocrisia falar que não tem como parar de gerar lixo. Não, quase impossível numa população mundial de 7 bilhões e 300 milhões de habitantes. Seria impossível parar de gerar, mas você pode transformar esse lixo em novos produtos, que é a sustentabilidade, a reciclagem. Então o que nós precisamos é fazer a compostagem. Nós temos o Vitor Ribeiro do Vale, que já faz a compostagem. Nós podemos intensificar essa linha de trabalho, transformar o material material orgânico em adubo. Esses adubos serem revertidos para hortas comunitárias, para a agricultura e para as associações de agricultura familiar. Então são ações possíveis. Basta pegar exemplos, né, Luciano? Gente, pelo mundo, a gente tem o Japão que faz isso maravilhosamente bem, países da Europa, né, que são fantásticos nessa questão. É pegar exemplo e fazer, né? Correto. Se tem um lugar onde dá certo, vamos copiar, por que não? Exatamente. É reduzir esses aterros sanitários a 50%, reduzir aí 80%. Tem que ter aterro? Alguns produtos têm que ir para aterro. Mas como, você pode reduzi-lo drasticamente, transformando esses materiais em produtos. A nossa ouvinte aqui, a Ivonete, está dizendo que lá em Juruá isso já é feito, fazem tapetes e outros utensílios com os resíduos de malhas. Uhum, que bom, isso bacana, é ótimo. Bacana. Parabéns para eles. Gente, olha, o papo tá bom demais, mas a gente está no final aqui do programa. A gente vai ter que marcar uma segunda etapa para que vocês venham aqui, a gente continue esse bate-papo. Para falar um pouquinho sobre o Rotary também, que é um novo. O Rotary tem um ano, dois anos em Gospé, né? Cafezais, né? O Rotary Clube Gospé Cafezais tem um ano e dois meses, se não me engano. E eu gostaria até de falar muito sobre o Rotary, sobre o que ele faz pelo mundo afora, as ações em prol da humanidade. Eu já recebi o Valmor Zambrotti aqui algumas vezes, a gente já falou sobre o Rotary, o antigo Rotary Clube Gospé. Gospé, né? Isso. E em breve você volta aqui pra gente falar mais sobre o Rotary, viu? Será um prazer, Antônio Cláudio. Muito obrigado, viu, Luciano, pela sua presença aqui no programa de hoje. Muito obrigado, Antônio Cláudio. Muito obrigado aos ouvintes do programa Expresso, que estão aí mandando dando seu alô pra gente. E a gente está aí para isso, para tirar dúvidas, para ser parceiro, aprender, porque o que nós queremos é parcerias, é integração, ter um diálogo para chegar num consenso e fazer um grande trabalho em prol da humanidade. Valeu, Cássio, muito obrigado também pela sua presença no programa, viu? Eu também agradeço e gostaria de deixar o convite. Nós fazemos a reunião da pastoral, da sustentabilidade, todo primeiro sábado, às 15 horas no Unifeg. É uma reunião curtinha, demora uma hora no máximo, e nessa reunião nós planejamos as ações que vão ser realizadas no mês que está começando. Então, no próximo sábado, dia 1º de abril, que é o primeiro sábado do mês. O dia exatamente. Da mentira, mas vai ser verdade, exatamente. Às 3 horas da tarde, né? 3 horas da tarde no Unifeg. No Unifeg, pessoal, está todo mundo convidado, é aberto ao público, qualquer sim, pessoa pode ir lá. Sim, e a gente está precisando de muita gente para começar a desenvolver os projetos. Valeu, Cássio, obrigadão pela sua participação. A gente vai fazer um intervalo comercial e eu volto na sequência para encerrar o Expresso de hoje. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.